que devemos guardar. O nosso coração jamais contaminar. Contra os dados inflamados disparados, a língua venenosa querendo invejar. Mesmo atribulados, nunca angustiados, perplexos sim, mas não desanimados. Sendo perseguidos, mas não desaparados. Muitas vezes abatidos, mas não destruídos. Assim sigo sendo, cumprindo a carreira, guardando a minha fé para que não desfaleça. Resistindo o dia mal que amanhece na jornada, derrubando as muralhas que surgem na estrada. Aonde o mundo jaz, só Deus pode julgar. A nossa é só apenas vigiar e orar. Mas se tiver desfé, você irá suportar contra toda a opressão que venha te atacar. Sei que os tempos são difíceis, mas devemos lutar, resistindo o dia mal que logo passará, combatendo o bom combate com fé e persistência, como oferta agradável a minha resistência. Sei que os tempos são difíceis, mas devemos lutar, resistindo o dia mal que logo passará, combatendo o bom combate com fé e persistência, como oferta agradável a minha resistência. Escandalizam na TV, no jornal ou na revista. Muitas vezes é difícil combater, mas resista. Quantos dados inimigo veio acertar em minha vida pra somar, ceifar e humilhar, sem deixar se o ego agir. Ao meu redor, opinião alheio, sofruir. Esse louvor desistiria pra você ouvir. Pela graça estou de pé, adorando Deus aqui. O pastor que é ladrão sempre existirá. A mãe que estrangula a filha no seu lar. As notícias que escorrem sangue nas matérias. Sei que muitas afetam, mas uma coisa é certa: seus dias são contados por Deus decretado. A mesa da justiça já foi estabelecida. Quando a trombeta ressoar, do céu ele virá. E dos seus olhos toda lágrima Jesus enxugará. Sei que os tempos são difíceis, mas devemos lutar, resistindo o dia mal que logo passará, combatendo o bom combate com fé e persistência, como oferta agradável a minha resistência. Sei que os tempos são difíceis, mas devemos lutar, resistindo o dia mal que logo passará, combatendo o bom combate com fé e persistência, como oferta agradável a minha resistência. Vida cristã é luta, vida cristã é guerra, é batalha sem pausa e sem trégua. Nesta luta não existe campo neutro. Ou você é um guerreiro ou você é uma vítima. Você quer saber a hora que o inimigo vai se levantar contra você? É a hora que você estiver firme na rocha. O diabo não luta com quem está caído. O inimigo não se levanta. Olha, irmão, se você vê uma laranjeira, não tem uma única laranja nela. Vai jogar pedra por quê? Vai dar varadas na laranjeira por quê? Você não fará isso. O inimigo só luta com quem está na batalha, com quem está buscando servir a Deus, com quem está se preparando para subir no momento em que Jesus Cristo vier buscar a igreja. É com esses que o inimigo é luta no mundo espiritual. Nós temos, irmão, nós somos os maiores guerreiros da